espaço cai a chuva lentamente. No céu o arco-íris multicor, em oração subi ao infinito, ao ver as maravilhas do Senhor. Além das montanhas, vejo o céu dourado, onde o sol despede o viajor. Deus mandou a chuva, muito obrigado, meu eterno Deus, meu Criador. Levanto meu olhar, o Pai me chama. Inclino-me a ouvir a voz de amor. Decido a caminhar, pois Deus me ama. E a chuva vai cair em meu favor. Além das montanhas, vejo o céu dourado, onde o sol despede o viajor. Deus mandou a chuva, muito obrigado, meu eterno Deus, meu Criador.